Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Vinícius Hidalgo e hoje, Febrini, eu te pergunto, o que é a vida? Sentado! Boa noite. Carinho, um clássico é muito... agora. Eduardo, o que é a vida? A vida é... é isso. O que é a vida? O cara chora, por favor, me conta. Aqui é o Raul e o Febrinho sabe demais da anatomia dos vampiros. Olha aí, hein? Tinha uma coisa que ninguém contava sobre eles. É, tem certas coisas que a gente deixa em certos sites da Deep Web, tipo... Tree Balls. Aqui é a Kellen e hoje é o dia da vingança. É o dia que o Febrini será sabatinado. Vai ser... Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer aqui, mano. Já peço desculpa de antemão. Só me chamaram, mano. Só entra no Skype aí que eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu falei, tá bom. Eu pensei que o Febrini ia mandar que nem nos outros programas. Eu não sei porque eu fui me meter com esse negócio de fazer livro. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para fazer aquela entrevista com o nosso maior autor de livros. Que não é o vampiro. Entrevista que não é o vampiro. Nenhuma criatura Lovecraftiana. E, bom, é isso, cara. A gente hoje vai conversar, né, sobre o livro. Tem um bate-papo legal, umas perguntas maneiras aqui pro nosso amigo Febrini, autor do O Poder da Flor. Vai ser uma parada sem spoiler. Vamos tentar fazer uma parada sem spoiler pra vocês ouvirem e ficarem babando assim, meu Deus, tem que comprar essa beleza que está à venda na Amazon. Todo mundo já sabe, né? Espero que todo mundo já saiba. E é isso aí. Vamos embora pro programa. Vamos começar aqui o seguinte. A gente vai fazer essa mini entrevista, uma entrevista, né? Uma conversa aqui, tranquilo, certo? Só que assim, a gente vai tentar colocar alguns pontos, tanto do Febrini escritor, essa entidade, quase um monstro sagrado dos podcasts. Vai falar um pouco sobre a vida e obra, né, desse Guimarães Rosa dos podcasts. E... isso é só pra deixar ele constrangido, tá ligado? Esse Paulo Coelho aí, meu. Essa fera aí, meu. É, meu. Febrini, filho de Febrina, irmão de Febrininha. Escreveu o roteiro. Mas enfim, mas é isso, gente. Aí a gente vai falar um pouco sobre vida e obra de Febrini escritor. Tô brincando assim, mas é sério. Isso aí é já pra gente sair puxando, pra ir começando. Falar sobre o processo da criação, né, do criação escrita do livro e falar um pouco sobre o livro, alguns pontos do livro e tal, e sem spoiler, tá ligado? Vamos tentar fazer essa linha aí e é isso, vamos em frente, né, vamos seguindo. Muito bem, gente, aqui agora baixou a Marília Gabriela, nesse momento, vou começar aqui a fazer uma pergunta aqui, Febrini por Febrini, eu quero saber... A minha primeira pergunta pra você aqui, pensando nas suas inspirações, assim como escritor, o que que você gosta de ler, o que que você passa pra galera, assim, de o que que é bacana pra quem tá querendo iniciar nesse mundo de escrita, da fantasia, dessa coisa de querer se escrever, de lançar o seu próprio livro, o que que você gosta de ler, quais são os gêneros que você mais lê, o que que você lê, o que Febrini gosta de ler da literatura, do mundo da literatura. Que você gosta de ler da literatura? Ainda bem que você explicou, eu gosto de ler placa, eu gosto de ler... Sinal de ouro. Na sua alma. O que vem do seu âmago. Ai, cara. O que eu mais gosto de ler ever, assim, é fantasia. Mas hoje em dia tá brigando muito com ficção histórica. Porque o corno acabou com a minha vida. Depois que o unicórnio, a fantasia tá ficando meio de lado e tal. Mas o que eu gosto mais de ler é isso. E principalmente se for alguma fantasia... Fantasia não, alguma ficção histórica antiga. Como alguma coisa da Grécia, alguma coisa de Roma, alguma coisa do gênero, sabe? Que tenha sempre um pezinho na realidade. Porque a realidade sempre... Mesmo que for um bagulho fantástico, assim, que tenha um pouquinho de fantasia e tal, se for uma ficção histórica, eu acho mais legal. Tem aquela paradinha... Deixa crível, né? Você fala assim, ah, isso aqui aconteceu aqui na história do mundo, eu conheço, já estudei, já li sobre isso. Então, é que você falou que tem influência Bernard Cornwell, e aí eu queria saber se você tinha já isso daí desde de mais ou menos adolescente, ou você começou a pegar esse gosto mesmo pra fantasia e coisa histórica mais atualmente, depois você começou a conhecer muito da história da humanidade. Não, a parte da fantasia foi justamente na adolescência. Porque quando você é adolescente, você não tá muito afim de estudar história. Tá ligado? Você não tá. Pois é. É, sempre relaciona com a escola, aquela parada. E hoje em dia eu sou um adorador da história do mundo e tal. Sempre que eu posso pesquisar, estudar, colocar na minha obra. No Poder da Flor mesmo tem muita coisa histórica, tá ligado? Tem várias referências históricas assim ao longo do livro, desde o começo até o final. E hoje eu adoro, acho maneiro e tal. E o Corno me mudou depois de velho, assim, quando eu tinha já uns 20 e poucos anos, 23, 24, que foi que o Corno chegou e começou a mudar minha cabeça. Mas a adolescência todinha foi só fantasia, cara. Fantasia de tudo que é jeito. Desde a high fantasy mais bizarra que tem, de metamorfos e homens-leão e coisa do gênero, até as coisas clássicas aí, Senhor dos Anéis, essas paradas. Porque o adolescente não tá muito afim de ficar lendo sobre a guerra de, sei lá, de Napoleão. O cara fala, o adolescente não quer o mundo real, tá ligado? Ele já tá, ele baixa de mundo real, ele quer o exato, fora, né, disso. Cara? É. E ele relaciona muito com a escola também, eu vejo muito isso. O molecada relaciona alguma coisa que fale muito de história com a escola. Por exemplo, o Paráxene. Tinha lá o podcast do Paráxene e tal, a história. Futuramente vai virar um romance aí, se os nossos planos aqui derem certo, vai ser publicado aqui pelo ACC também. E eu via muito moleque falando assim, ah, mano, mas é negócio de Grécia. Quando você vê que o cara fala, é negócio de Grécia, já falei, esse cara não vai ouvir. Aí eu falava assim, não é negócio de Grécia não, cara. É interessante que o Febini influenciou depois do Assassin's Creed, né? Porque foi bem antes do jogo lançar. Claro, né? Eles ouviam o parágrafo. Poxa, é uma ideia boa, hein? O que é que te levou a começar a escrever, tá ligado? Quando é que veio o chamado, tá ligado? Pô, eu tô com tanta coisa na minha cabeça, porque pra mim, né, virar um pouquinho, pra mim foi tipo, eu tinha tanta coisa na cabeça, assim, que eu criava, que eu tipo, porra, vou começar a escrever também, tá ligado? E até essa questão da escrita foi muito vendo contos de tipo, Febrini e tal, que eu, porra, dá pra eu fazer uma parada assim, tá ligado? Aí eu queria saber de tu, Febrini, como é que começou assim? Cara, eu lembro exatamente como começou, exatamente como foi, mas eu não lembro o que eu escrevi de fato, mano. Que aconteceu na escola, e foi o primeiro dia de aula do mendigo na minha sala. Eu lembro até hoje, claramente, cara. A gente tava numa aula de história, olha aí. A professora Mônica. Ela era uma professora muito obesa, assim, mano. Gigante, assim, enorme. E aí ela sofria muito bullying, zoação, aquela porra toda. Então ela era tolerância zero, tá ligado? Ela era conhecida como brava e tal. E aí o mendigo veio pra minha sala. O mendigo era repetente. E tinha 3 anos. É mendigo, né, velho? Isso aí não é novidade na vida. Ele tinha repetido e ele tinha sido colocado na minha sala. Eu não lembro que série a gente estava exatamente. Acho que era sétima série, sexta série, sei lá. E aí, cara, a professora passou uma redação sobre preconceito. Pra fazer uma redação sobre preconceito. E botou de dupla eu e o mendigo. E aí, mano, eu já conhecia o Guilherme já há mil anos e tal. Mas a gente não tinha estudado junto até então. E aí o filho da puta não fez nada, velho. Só vinha bagunçando, conversando, que era pra fazer em dupla, né? E eu, caralho, agora, mano, eu tentando fazer o bagulho, eu falei assim, mano, eu não vou conseguir fazer com ele, porque ele não vai fazer nada, então eu vou fazer sozinho. E isso aí foi a aula inteira, mano, e faltava, sei lá, 10 minutos. Aí em 10 minutos eu escrevi um bagulho rapidão, e eu lembro exatamente, por isso que eu falei no começo, como é que foi. Eu escrevi a história de um alienígena que chegava na Terra, um ETzinho clássico, assim, mano, eu era moleque. Sim. A nave dele quebra. E aí ele vai pro presidente, e o cara não ajuda, e ele vai pra não sei quem, ele vai só nos fodão, assim, não sei o quê. E aí, olha aí como o destino é bagunçado, tem um mendigo na rua, mas não é por isso que o apelido do Guilherme é mendigo, é outra história que já tá aí no ACC aí. É um mendigo na rua, conversa com ele, ajuda ele e tal, e aí ele dá um prêmio lá. Eu não lembro como é que eu escrevi, o que que foi e tal, não sei o que, mas foi, não foi nem uma redação, mano, foi um conto, assim, tá ligado? Uma prosa, que era pra ter tomado um errado, né? Porque a redação é diferente de você contar uma história, né? É pra você redigir alguma coisa e tal. Pois é, pois é. E aí a professora, como a professora, isso eu analisando mais velho, né? Como a professora Mônica, ela sofria muito preconceito, essas paradas, acho que ela olhou aquela porra lá e achou maneiro. E eu era o diabo na sala. Eu tô falando do mendigo aqui, que ele não fez nada, mas eu era o capeta também. Eu não tô... eu não era certo. Eu tô me isentando dessa Como diz aqui, eu não sei como que você se tornou você, porque eu era o Satanás. E aí, cara, eu entreguei pra ela, né? Ela pegou o bagulho, fechou assim, deixou na gaveta e fomos embora. Aí veio a reunião de pais. Aí na reunião de pais, uma das mães, puta, eu lembro isso, pra você ver como marcou na minha vida, como se fosse agora, assim, uma das mães começou a argumentar com a professora Mônica, que naquela época ela era todos os professores sentados em umas mesas na frente, como fosse um TCC, e os pais, né, nas cadeiras dos alunos, com os alunos do lado. Uma mãe começou a argumentar, a debater com a Mônica, falando que eles estavam de perseguição com o filho dela. Aí a professora Mônica se levantou, ela era... né, tolerância zero, e falou assim: se a gente tivesse que ficar com perseguição com alguém aqui, seria o Febrino, por exemplo. Ai, já olhei pra minha mãe assim, ela já deu aquela olhadinha de lado, sabe? O nome aos bois, tá ligado? A cabecinha só virou assim, ó. Aí eu falei: ixi, agora a casa caiu, mano, na frente de todo mundo. Aí ela completou, ela falou: se tivesse que pegar no pé de alguém, a gente pegaria no pé do Febrino. Mas... quando ela mandou esse mas aí, eu falei, opa. Ela falou, mas que essa semana me surpreendeu, porque escreveu a redação que eu vou ler pra vocês agora. E ela leu a porra da redação lá, cara, do ETzinho. Caralho, velho. E eu fiquei tipo, o que eu faço com a minha vida, tá ligado? E aí eu fui ver no semblante da minha mãe mudando também, de cara de Satanás pra cara felizinha e tal, alegre, né? E aí eu gostei desse sentimento, assim, gostei. E falei assim, pô, cara, que legal, vou começar a escrever uns bagulho a mais. E aí, mano, dali pra cá eu sempre escrevi, tá ligado? Sempre. Por isso que quando as pessoas não leem, ou quando as pessoas, por exemplo, aqui no Poder da Flor, tinha muita gente que falou que ia comprar e não comprou. Tem gente que eu sei que o cartão ainda não virou e etc, mas tem gente que eu sei que não vai comprar. Porque vive de aparências, né? Vive de dar like, dizer parabéns, mas não ajuda efetivamente. Por isso que quando as pessoas não leem, ou até os meus contos de graça no Wattpad e tal, eu fico triste. Porque, mano, eu sempre escrevo pra outra pessoa ler, cara. Eu não sou igual aquelas galera que fala assim, ah, eu tenho que pôr pra fora. Ou, que nem o Wilde falou, eu tenho que criar. Não, eu não tenho nada disso. Se eu não escrevesse, eu continuaria vivendo normalmente, tá ligado? Mas eu tenho essa necessidade de fazer outras pessoas lerem aquela história, porque eu acredito muito nas histórias, tá ligado? Tanto que quando a história é ruim, eu nem publico. Eu tenho um monte de história que eu escrevo e nem publico, coisa que tem que arrumar, eu nem por quê. Porque eu falo assim, mano, isso aqui não vai despertar nada na pessoa. E eu quero que desperte alguma coisa. Tô esperando até hoje. Sentimento ruim. O que foi? Eu tô esperando até hoje aquele conto dos deuses invadindo outras mitologias, seu Lazarinho. Verdade, né? Eu vou escrever, mano. Tem as suas obras inacabadas aí, mano. Não, tem várias dessas obras vão ser publicadas nesses 9 anos que vão seguir aí, se tudo der certo. E eu garanto que elas vão estar todas lá. É, Nove Dragões, Família Cassarano, essa que o Raul falou, que é Apocalipse dos Deuses, Paráxene, vai estar tudo lá, e várias outras, tá ligado? Porque esse livro aqui, O Poder da Flor, ele foi o start. Ele foi a parada que chegou quando tinha que chegar, e no momento certo, assim. Porque Durante muito... Ele é inclusive uma anomalia, porque não tem nada a ver comigo esse livro. Tá ligado? Quando eu ia escrever, não tinha nada a ver com nada, porque eu nunca fui fãzaço de vampiro, de nossa, que legal, vampiro, a Anna Rice, o caralho, essas porra. Não, nunca gostei, tá ligado? Isso aí era até uma próxima pergunta aqui que tava na nossa lista aqui. Que é por que, que você foi pra essa linha aí, tipo, pra um livro tão diferente, por que, que você lançou esse livro, tipo, nesse momento, em maio de 2019? E outra, porque assim, a gente tá aqui, né, na mesa redonda, no Sem Censura, tá ligado? Mas, tipo, a gente te conhece e sabe, né, dessa questão da fantasia medieval, Senhor dos Anéis e tudo. E foi uma das coisas que me pensou, caralho, velho, de tanta coisa, assim, que a gente podia pensar pro Febinho escrever, uma coisa mais medieval, uma parada mais de máfia, né, o Família Cassarano tá aí como exemplo e tal. Ou realmente a questão de Grécia Antiga, que a gente sabe que gosta muito. Mas aí quando vê, olha aqui, ó. Esse meu novo livro sobre vampiros e Lovecraft, tá ligado? Assim. Mas o quê? Do nada, né? Do nada. Mas, não, vou lançar. Vamos na real. Eu me surpreendi um pouco, mas não me surpreendi tanto, porque o Febino é muito alinhado. Ele já fez conto até de faroeste, tá ligado? Ele já fez conto de coisa cotidiana. Então, eu, tipo, acho que talvez, né, entrar pra um caminho diferente. Que eu não sei, tem um conto, que eu não sei se foi você que escreveu, que foi o tal Exorcismos, que tá escrito em latim. Olha aí, como é as coisas. Febrini escreve tanto que o Raul já tá confundindo. Cara. Caralho, não sei se foi você que escreveu. É que faz bastante tempo. Acho que o nome é Satânica, tipo... Potestas. Isso, que o Febrini, se eu não me engano, ele escreveu, ia fazer um, como fala, um audiobook, seria, um, né? Audiodrama, Isso. E aí, tipo... Esse daí já, tipo, era bastante terror. Só que aí eu até fiquei, tipo, nossa, o Febrinho foi pra um lado diferente, foi do lado do Dark Fantasy, né? Que é interessante que no Brasil, não sei por que os escritores não tentam ir muito atrás desse estilo, né? Sim, cara. Então, é bizarro, por isso que eu falei que esse livro era uma anomalia. Porque ele é muito diferente de tudo que eu já tinha escrito e tal, mas ele chegou na hora certa. Porque pra galera que tá ouvindo e não sabe, eu sofri o que eu gosto de chamar como um revés familiar, pra encurtar a história. E eu tô morando sozinho aqui há, o quê, um mês e pouco, dois meses, não sei. E nesse tempo aí que eu vim pra cá, eu vim sem grana, vim sem nada, né? Eu tô morando aqui, tanto que aqui onde eu estou gravando aqui, ó, no quarto da casa, né, por assim dizer, tem a mesa, a TV e o computador e a cama. E na cozinha tem um fogão. Não tem porra nenhuma. Porque eu tô sem grana e tal. E tô sem como comprar os bagulhos. E aí, por isso que eu falei que esse livro veio na hora certa. Porque ele veio também pra isso. Pra eu ganhar um pouco de dinheiro aqui. Tentar, né, ganhar um pouco de dinheiro pra comprar essas paradas. Pra poder, pelo menos, mobiliar a casa e ficar de boa. Porque eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer agora. Nesse momento da minha vida, tá ligado? E ao mesmo tempo... Por eu estar aqui sozinho e etc, eu consegui voltar a escrever pra caralho e consegui terminar a obra finalmente. Então, são vários fatores que fizeram ele sair agora, tá ligado? E lógico, eu não escrevo há pouco tempo, já faz mais de 15 anos que eu tô escrevendo. Então, eu até acho que demorei pra publicar, porque a gente que escreve tem um medo também da publicação, né? É um medo secreto, assim, que você fala, meu Deus, se eu publicar... Ao mesmo tempo que o cara, ele fica assim, eu quero ser lido, ele fala assim, nossa, se eu publicar, eu tenho o perigo de ser lido. Não faz muito sentido. Mas aí sempre passa na cabeça. É uma maldição, você, tipo, publicar em qualquer lugar, um blog, Xexelento, no Wattpad, você publica, quando você lê ele lá na plataforma, e puta, olha esse negócio errado aqui, não! É instantâneo. Olha, cara, como é que isso aqui passou nas 15 revisões que eu fiz? Vai, toma. É foda, isso é uma coisa, mas isso aí acho que vai sair mais pra frente aí, né? Nas próximas perguntas. Mas só voltando àquilo que o Raul tinha falado, sobre o estilo, aquela coisa toda... Esse livro aqui, cara, por mais que o estilo dele seja bizarro pra quem acompanha o que eu escrevo e etc, apesar de eu também não ter um estilo muito fixo, porque eu escrevo sobre tudo, tem conto lá no meu Wattpad desde escravidão até faroeste, tá ligado? Esse daqui, depois que eu li um livro do Stephen King chamado Sobre a Escrita, eu comecei a identificar esse tipo de coisa. Eu nunca escrevi sobre tema, tá ligado? Eu nunca escrevi sobre um tema, eu escrevo sobre a pessoa. Então, por exemplo, na Nove Dragões não é sobre o tema, sabe? Não é sobre aquele mundo, assim, tipo Tolkien. O Tolkien escreve sobre a Terra-média. Ele tá falando da Terra-média, tá ligado? O que ele gosta ali é a Terra-média. Ele criou aquela porra toda em volta pra falar das línguas e pra falar do mundo. Os personagens ali estão ali porque ele falou, vou pôr uns caras aqui pra dar vida nessa porra, tá ligado? São meros joguetes do lugar, tá ligado? Da toda a mitologia que tá lá, né? Exato, cara. E eu sempre escrevo sobre pessoas. E eu escrevia muito sobre vingança e sobre hipocrisia. Por exemplo, Família Cassarano, tem um pouco lá no meu Wattpad, sem revisão e tal, mas eu tô reescrevendo de uma forma totalmente diferente. Cada capítulo vai ser um personagem, no esquema bem Game of Thrones, assim. É, nunca foi um livro que falou sobre... como é que eu posso dizer? O crime compensa, nunca falou sobre isso, tá ligado? Apesar de ter coisas assim lá, lógico, é um livro de máfia, etc. Mas, e também nunca falou sobre assim, ah, mano, todo bandido tem que se fuder, ou todo mocinho tem que se fuder, não, nunca falou sobre isso. Ele fala especificamente de hipocrisia, de como os seres humanos são hipócritas, tá ligado? Tem uma cena lá do livro, da Família Cassarano, que o Fabrício, que é o personagem principal, ele tá na cozinha da casa dele fazendo um arroz, fazendo um negócio, e aí queimaram uma parada específica lá de frente da casa dele. E ele olha para aquele negócio ali e fala assim, puta que pariu, cara, olha como a prefeitura é hipócrita, porque os caras chegam com um caminhão e é o caminhão Fominha. Vocês sabem o que é um caminhão Fominha? Não. Fominha? Não. É, o caminhão, deve ser o caminhão do lixo, caminhão, né? Não, não é, cara. Ó, o caminhão, ele tem aquela caçamba atrás, né? E ela vai até determinado limite. E aquilo ali é o limite do caminhão. Só que os caras fazem? Eles pegam umas madeiras e colocam em cima, vocês já devem ter visto esses caminhões de caçamba, que tem umas madeiras em cima, assim, ó. Ah, pra sei, poder caber pra... mais. Uhum. Eles chamam esse tipo de caminhão de fominha. Só que isso é contra a lei. Porque por lei, o veículo tem que ter um peso fixo, né? Você não pode pegar um carro e ficar metendo um monte de apetrecho pra ele virar um tanque de guerra. Tem que ter um peso específico, porque se cobra até pedágio dessa maneira. E aí, a prefeitura aqui onde eu moro faz isso direto. Direto, direto. E isso é retratado lá na história. E o Fabrício, enquanto mafioso lá, ele aponta isso. Olha como a prefeitura é hipócrita, filhos da puta, ainda querem mandar o meu dinheiro e falar o que eu posso ou não fazer. Então eu sempre escrevi sobre pessoas. Aqui no Poder da Flor, apesar de ser sobre vampiro, de ter Dark Fantasy, Lovecraft, a porra toda, não sei o que lá, tem muita coisa, como o Raul disse aí, de Doutor Estranho, Viagem Temporal, Astral e o caralho. É, ele é um livro sobre pessoas, mano. Ele fala sobre pessoas, inclusive do Almáquio, que é o vampiro. Ele, o Almak é um bicho muito humano, é humanizado, não é só uma criatura. É, fala sobre tudo. Todos os personagens são doentes mentais, assim. Como nós também somos, tá ligado? Por conta de vários motivos, desde da nossa infância até hoje. Que isso eu acho legal, né? Que você coloca personagens que não são, tipo, preto no branco. Eles são um personagem que pode ser exatamente como o Emmanuel, né? Tipo, pode ser tanto mal como bom, porque cada dia a gente é, tipo, desse jeito, né? Tipo, não aquele personagem que, tipo, a gente sabe. Por exemplo, Star Wars, né? Tem o Palpatine, ele é mal porque ele é, tipo, ele vai ser mal, entendeu? Você não, você faz personagens que, por exemplo, o próprio Almáquio, a gente conhece um pouco da vida dele porque ele fala sobre isso, e a gente até consegue compreender, né? E ele não faz aquilo porque necessariamente ele sempre me acordou lá e falou, ah, hoje eu vou ser mal e pronto, pra sempre virou mal, né? Sim, e também não se preocupa muito com o que ele é ou deixa de ser, que, né? Por exemplo, o Rex Tujus. Ele não se preocupa também muito, eu sou um caçador de vampiros, eu mato vampiros. Ele não fica se perguntando, nossa, tá certo eu matar isso? Não, porque na vida a gente é assim às vezes. Você faz um negócio e fala, meu, isso aqui é que eu tenho que fazer. Aquela parábola clássica do escorpião e do monge lá, né? Que o escorpião tá na água, o monge pega, o escorpião pica ele, aí o aprendiz fala, você tá doido? Pega o escorpião aí, ele te pica, aí o escorpião cai de novo, você pega, ele te pica, e fala, ué, escorpião, ele faz isso mesmo, né, cara? Foda-se eu picasse ele, né? Então, se eu caísse na água e ele me retirasse, aí você podia reclamar. Eu ia falar, caralho, o que aconteceu aqui agora? Mas é maneiro, e eu gosto disso, eu gosto de pôr esses problemas assim. Então, surpreendeu bastante algumas pessoas, vocês aí também falaram. Mas, apesar de depois eu ler a obra e falar assim, caralho, bicho, eu nunca imaginei que eu escrevi sobre vampiro, eu consegui identificar esses elementos que eu vi lá no livro do Stephen King lá sobre a escrita, que é escrever sobre seres humanos, sobre pessoas, sobre problemas reais, né? Por exemplo, o Rex Sujos, ele é o personagem principal e ele tem um sonho, assim, uma busca de ter uma vida comum. Então ele quer ter uma vida comum. Ao mesmo tempo, o Montesquieu, que é o líder da ordem dele, olha pra ele e fala assim, cara, defina vida comum, né? Porque não tem como, sim, mano. O maluco passou pelo inferno, 40 anos da vida dele, só matando bicho, entidade, essas porra, livros de ocultismo, caralho, vampiro, coisas que a sociedade nem sabe que existe. E agora o cara quer ser vou ali lavar uma louça, vou ali cortar uma linguiça, tá ligado? E não é assim que funciona, né? E mesmo assim, o livro ele não sabe o que ele vai fazer, né? Tipo, quando acabar aqui e agora, né? Exato, né, cara? Ele fica perdido também, né? Sim, o Montesquieu até dá um exemplo no livro, isso não é spoiler, é só uma passagem, vai ter alguns audiodramas aí, né, ao longo do programa, que ele dá um exemplo como se fosse assim, ó, o Rex Sujos é um caçador, tal, bizarro, aquela coisa toda, não sei o quê, e ele quer ter uma vida normal. Seria como você pegar um mendigo, que tá na rua lá há 40 anos, da noite pro dia, assim, ó, de uma hora pra outra, você põe ele numa casa, dá banho, faz a barba, corta o cabelo e tal, e fala assim, olha, aqui na nossa casa a gente toma café 7 horas, almoça meio-dia, à tarde tem um café, à noite tem a janta, depois tem uma ceia e tal, a gente senta aqui pra ler, a gente toma um chá, a gente faz tal parada, aqui está o toalete, aqui a gente lava a mão antes da comida. O cara não consegue se adaptar dessa maneira, porque não é assim que a vida funciona, né? Por mais, sim, que o mendigo deseje isso, tem muito mendigo que tá na rua desejando uma casa, mas quando ele chega na casa ele fala, mano, não é o meu lugar. Então não, nada na história que vocês vão ler aí é simples assim, o vampiro é mauzinho, o outro é bonzinho, não, todo mundo tá fudido do mesmo jeito, tá ligado? A gente vai falar mais um pouco aí, fazer algumas perguntas sobre o processo, né, tipo, de como você criou essa sua história. Mas antes da gente passar, eu queria só, para finalizar essa parte do Febrini, desse sentimento do Febrini escritor, que é, tipo, perguntar o quão importante é para você ter um livro, tipo, no sentimento, né? A gente falou bastante aí da questão, principalmente da questão financeira, mas como que é para você... publicar um livro sozinho, assim, porque você já tinha passado pelo processo de publicar lá o Cobaias de Lázaro, né, com outras pessoas, com outros escritores já, mas como que é pra você, no sentimento, o publicar um livro, tipo, seu, assim, tipo, lá com seu nome, com capa oficial, tipo, disponível pra galera comprar, tipo, muda alguma coisa do que você sentia, né, tipo, já publicando pelo Wattpad, com a experiência que você já teve anteriormente com a Skynerd, né, com a Nerd lá na época que você publicava os seus contos, assim, ou se pra você é a mesma coisa, ou se tem esse sentimento aí, uma coisa diferente. Mano, eu sei que você me ama, e você sabe que eu também te amo, e a resposta que você queria era uma coisa linda e poética e tal, e até algumas pessoas que estão assistindo também mas é bizarro, porque, tipo assim, publicar o livro parece que é derrotar o dragão, mas publicar o livro é você ter a coragem suficiente para ir até a caverna do dragão, e não existe outra palavra que defina isso a não ser assustador, mano. Eu queria dizer que foi lindo, que foi a coisa mais foda, assim, não sei o quê. Foi uma das coisas mais importantes que já aconteceu na minha vida, de fato, tá ligado? Mas foi assustador, tá sendo assustador até agora, tá ligado? Tá sendo por uma série de motivos, como o exemplo do cara do dragão aí, porque todo mundo vê o dragão roubando lá, todo mundo vê isso, aquilo, e as pessoas veem muitos matadores de dragões por aí e falam, matador de dragão, não sei o quê. Mas as pessoas que chegam de fato até a caverna lá, até a toca do dragão ali, são poucas. E quando você chega lá é assustador, mano. Porque você olha, você não sabe o que vai acontecer, aí a jornada do herói, tudo de novo, programa passado aí. Então quando eu publiquei, eu só senti medo. Assustador, não conseguia dormir, preocupação. Esse mês todo foi uma loucura do caralho, mano. Foram 8 programas aí pro ar... foi mais de sei lá quantos vídeos lá. Mano, foi tanta coisa que eu tava ficando louco, assim. Teve até uma parada curiosa que aconteceu comigo que deixou um pouco mais tranquilo, que foi bem perto do lançamento ali. Eu tinha acabado de lançar Poder da Flor, aí veio aquele episódio do Game of Thrones que deixaram um copo no set, um negócio assim. Um copo da Starbucks. Da Starbucks. Que virou meme, não sei o que. Mano, aquele me deixou tão feliz, cara. Eu tava tão preocupado. Falei, mano, se tiver um erro de português. Eu falei assim, caralho, velho, vai tomar no cu. Aí ele brilhou com a equipe, com milhões de dólares. E o cara deixou uma porra de um copo da Starbucks no set de Game of Thrones. E eu aqui sozinho, maluco. Tô preocupado se vai ter um erro de português, mano. Vai tomar no cu. Pô, não é possível que a galera não vá relevar um pouquinho, tá ligado? Pois os cara, é, né? Os caras do Game of Thrones têm profissão específica, que é o continuista, tá ligado? Que ele vai olhar a cena, ele é pago pra isso. Ele olha a cena e, ei, tem um copo da Starbucks ali. E ele não vai. Mas, cara, tirando toda essa parte aí e tal... Eu acho que quando o guerreiro chega ali na caverna do dragão, ele sente um pouquinho de orgulho também, tá ligado? No meio desse medo todo, ele olha ali e fala, caralho, bicho, eu não acredito que eu vim aqui, mas eu vim, né? E aí ele fala assim, vamos ver agora que tamanho que é essa porra desse dragão aí. E no meu caso, o bicho é grande e é assustador, mano. Nossa senhora, e é perigoso. Se você vacilar, ele te fode. Da casa principal, atravessando o espinheiro, onde antes fora a porta de entrada, emergiu uma silhueta. Era um homem qualquer, de meia-idade, com cabelos negros no topo da cabeça e grisalhos onde começavam as costeletas. Estava vestido de maneira antiquada, como um transeunte dos anos 40. Suas roupas eram amarronzadas e empoeiradas, e trazia uma cartola amassada em uma das mãos. Ele possuía um cavanhaque modesto, e olhos terrivelmente vermelhos. As mulheres se atiraram a seus pés. O senhor de tez esbranquiçada acariciava os cabelos das suas adoradoras, olhando-as de maneira terna e ao mesmo tempo condolente. Aos olhos leigos de qualquer um, tratava-se de um louco, dono de terras, talvez falido e esquecido pelo tempo, que devia ter contratado prostitutas para uma noite de bebida e sexo. Contudo, para o caçador, que fumava seu cigarro negro despretensiosamente, enquanto mancava para o círculo de areia, era um vampiro. Ora, ora, disse o dono da casa, abrindo os braços. Com olhos repletos de surpresa agradável, convidativo e empolgado, a criatura caminhava para o centro do círculo onde o cavalo jazia. Deixe-me analisá-lo. Ausência de medalhas de santos e sem estacas. Vejo que se apresenta desprovido de água benta, balas de prata, alho e outras bugigangas semelhantes. Então és um caçador de verdade. Não ouço seu coração bater, nem sinto a pulsação de seu sangue. Então temos um Helse em minha propriedade. Sanctuary, acertei? A origem da tatuagem que carregas no pescoço, a diabrura que me impede de sentir o sangue de seu corpo, é de autoria de um de seus antepassados. Sabias disto? Eu mesmo o matei. A voz da criatura era grave e ecoante, como se a própria mansão vazia falasse através dele. E ainda havia um forte sotaque local em suas palavras. Ele falava francês, pois Rextúgios havia se dirigido a ele nesse idioma. Me chamo Almac o Osteiro, a seu dispor. Entendo que veio vingar o massacre que causei no banquete de seus similares. E prometo que lhe proporcionarei uma batalha digna. Qual o seu nome, nobre caçador? O visitante, que continuava caminhando para o círculo de areia, onde o vampiro agora o aguardava, não demonstrou simpatia a seu anfitrião. Me chamo Rextúgios. Sou um Helsing. Nasci em uma banheira de sangue e você morre hoje. O sorriso morreu nos lábios do vampiro por um instante. Almac Osteiro lançou um breve olhar por sobre o ombro esquerdo, na direção da entrada da casa, onde as mulheres aguardavam. As vampiresas gritaram um lamento, mostraram as presas brilhantes para o caçador e arredaram pé para dentro da floresta. Maldição! Esbravejou o vampiro, batendo o pé no solo com força, o que fez com que o cavalo girasse sobre o próprio eixo, a poucos centímetros do solo. As árvores ao redor foram sacudidas e a casa deu um gemido de madeira. Seus olhos ficaram ainda mais rubros e seu aspecto tornou-se grotesco, como a venta de um morcego. As mulheres choraram na floresta, mas a transformação de ódio foi contida. E a criatura ajeitou polidamente as mangas do paletó. Então você finalmente chegou. Não é todo dia que se espera pela morte, não é mesmo? Permita-me convidá-lo para entrar. O vampiro fez uma reverência, acenando seu chapéu empoeirado em direção à porta. E, por favor, meu caro Helsing, não recuse meu pedido. Ele pode ser meu último. Vamos voltar aqui, agora vamos passar aqui para a parte 2 da nossa ideia aqui de entrevista, que é sobre a questão do processo de criação escrita do livro, né? Febrini, como esse escritor experiente, 15 anos, 347 contos, 3 livros, 9 participações especiais. Coitado. Ele vai... a gente vai ver aqui essa questão do processo de escrita. E assim, a primeira coisa que eu quero já saber aqui, até porque por pesquisa própria, né, de como eu posso fazer isso também para os meus contos. Olha só, hein, espionagem industrial. Não, mas tipo, mas sério. O processo de pesquisa dessa parte dos mitos. Dos vampiros e tal. E aí, tipo, e como foi essa filtragem pra, tipo, pô, vou usar isso aqui, quero essa ideia, sabe? A gente teve uma conversa, assim, mais ou menos, no cast de vampiro. Que aí, falando daquele vampiro da bola de luz e tal. E foi tipo, pô, vai ser legal isso aqui, mas não. Eu queria saber como é que foi essa questão dos vampiros, sabe? Dessa, pra compor a mitologia de vampiro, né? Do livro. Uhum. Então, porque, tipo, o livro, ele nunca foi pra ser um livro, né? Sim. Ele nunca foi pra ser uma novela e nem nada. Ele era pra ser um conto. Era pra ser um conto, e a ideia do conto era um conflito entre um caçador de vampiros e um vampiro pra eles debaterem ética. Pra eles debaterem a ética. Tanto que na história o vampiro questiona várias vezes se o Rextúgios acha que vai salvar o mundo matando ele, que é o último, né, vampiro, só tem um. Sendo que lá fora tem 7 bilhões de seres humanos fazendo atrocidades bizarras. Ele até dá exemplo, ele pergunta, Hitler era um vampiro? Mao Tse Tung era um vampiro? E ele dá vários nomes, assim, Stalin era um vampiro? Não era, era tudo ser humano, tá ligado? E ao mesmo tempo, o Rextúgios contrapõe com as mortes e coisas do gênero, a maldade, a escuridão, aquela parada toda. Então era pra ser isso, era pra ser um conto, esse debate aí acabou. Só que conforme eu fui escrevendo, eu faço assim, a pesquisa, que é a pergunta do Luiz também, eu nunca faço assim, ah, vou escrever um livro sobre vampiros, então deixa eu pegar um livrão aqui, ou deixa eu ir na internet e pesquisar pra caralho sobre vampiros, pra poder, eu nunca faço assim, eu sempre pesquiso conforme eu tô escrevendo. Então, por exemplo, um exemplo, Paráxene, eu tô lá escrevendo sobre o Paráxene, aí o Paráxene vai pra Atenas, aí eu tô lá em Esparta, então eu preciso saber qual que é a distância entre Esparta e Atenas, pra poder, na história, não fazer ele chegar em 5 minutos, tá ligado? E também não demorar 6 anos pra ele chegar. Então, durante a escrita, nesse momento, eu paro e vou pesquisar. Aí, com esse pequeno pedaço da pesquisa, eu volto e vou escrever. Porque se você pesquisa, na minha visão, né? Se você pesquisa a história da Grécia inteira, tudo que tem pra pesquisar, e quando você vai escrever, você não põe 1% daquilo. E às vezes, durante a escrita, você precisa de um bagulho que você já esqueceu, mano. Então eu sempre vou pesquisando na hora. Quando eu tava criando o vampiro, quando eu fui falar um pouco da aparência do Almack, não sei o quê, foi onde eu parti pra essa pesquisa dos mitos, né? Dos mitos vampíricos aí e tal. Pra ver o tipo de vampiro que eu ia usar, não sei o quê. É, referente à transformação dele também. Quando ele foi se transformar, eu fui pesquisar sobre os tipos de vampiro, as aparências, as maneiras como ele se apresentava, não sei o quê, e ao mesmo tempo escrevendo, tá ligado? Nunca parei geral e fiquei só pesquisando pra caralho. E num primeiro momento, onde ia ser só um conto. Depois, quando virou um bagulho muito maior, e aí eu falei, caralho, tá gigante, tá um negócio muito grande. Aí eu falei assim, agora eu tenho que pesquisar sobre Lovecraft, porque o elemento chegou ali, e não era uma parada do começo assim, tá ligado? Só que entra naquilo que eu falei em outros programas já, tinha que ser uma coisa grandiosa, tinha que ser uma coisa foda, e ao mesmo tempo, essa coisa grandiosa tinha que ter uma relação direta com a história. Porque eu não podia colocar lá os deuses de Lovecraft, ou a mitologia do Lovecraft, que eles chamam de mitos, né, com YTH, só pra falar, ah, é um bagulho foda, é Dark Fantasy. Não, tinha que ter uma relação direta com a história. Sim. E as rimas da história, no final de tudo, mesmo antes da primeira revisão, elas deram muito certo, cara. Isso me deixou muito feliz, assim. As rimas deram muito certo, desde o começo até o final, tudo que eu fui bolando, tá ligado? Fui sempre deixando uma ponta aqui, fechando, botando ali, não sei o que e tal. É totalmente o contrário de Lost, onde abre 1 milhão de pontas e não fecha nenhuma, tá ligado? Aqui abre 1 milhão de pontas e fecha todas, cara. O livro é bem fechadinho. Ainda bem, tá? Porque senão todo mundo estaria morto no seu livro, né? E não ia ser tudo mais e também ia ser uma bosta, que nem aquele final. Mas... Você acha que é muito mais difícil quando você tem que colocar essa coisa base histórica dentro de algo de fantasia? Ou você acha que pra você não tem problema algum? Não, eu até gosto. Eu até acho legal. Eu, por exemplo, nesse livro aí, tudo que eu coloquei de base histórica e etc. Foi muito bom na narrativa. Porque é aquele negócio que eu falei. Deixa crível. Quando você vai ler um negócio e aí cita personagens da história, alguma coisa assim, tem uma aura de realidade ali, tá ligado? Você tem empatia com o texto. Você fala, ai, caralho, sei do que ele tá falando, sei quem é Hitler. E de verdade, Hitler não era vampiro, mano. Era um ser humano e foi um filho da puta. Olha esse vampiro, o que que ele tá ligado? Dá aquele bagulho, assim. Então, puta, eu acho maravilhoso. Sempre que eu posso colocar, quando é baixa fantasia, assim, né, nesse caso aí, eu coloco referência de todo canto, referência bíblica, literária, histórica, de tudo que eu... Até escrita você fez, pesquisou, principalmente naquela parte que o Montanskel tá falando sobre o... como que fala? O Restúdios tem que aprender sobre linguagem portuguesa, né? Ele fala toda sobre a questão, até ele zoa sobre o Aurélio, né? Sobre o livro do Aurélio, que fala, uhum. Tipo, quem dá o nome de um dicionário de Aurélio, tá ligado? E é isso, tipo, tem toda essa pesquisa sobre a questão da linguagem portuguesa, você colocar isso também, né? Exato, porque, querendo ou não, é uma história que se passa no Brasil, tá ligado? E eu queria dar ênfase nisso. Até eu coloquei uns textos nas redes sociais aí falando sobre essa parada. E esse negócio do Brasil, cara, quando eu falei vai ser no Brasil, eu não falei, eu não quis assim, ah, vai ser no Brasil só pra ser no Brasil. Não, tem que ter coisas interessantes ali. E ao mesmo tempo, como o personagem é francês, o Rextúgios, ele é um personagem francês. Esse nome, Rextúgios, é um nome ali dos celtas, ali, galeses, aquela coisa toda. Eu falei assim, eu não quero ficar falando muito sobre a França para não se transformar num livro sobre um francês no Brasil. Vai ser um livro que vai se passar no Brasil. Então, quando eu falo pouquíssimo da França, tá ligado? Lá no começo ele tá no Jardim de Luxemburgo, tal, não sei o que, aquela coisa... E não falo muito, não falo nem muito da vida dele pra trás, pra deixar aberto na cabeça do leitor também. Mas quando chega no Brasil, mano, aí eu falo pra caralho. Porque aí eu falo da flora, da fauna, não sei o quê. E isso ajuda na própria narrativa. Porque Sim. Onde o Almáquio chega, que é o vampiro, a vida vai embora. Porque o nego fala, essa porra não é normal, não é daqui. A natureza sente isso. Como se passa no coração da floresta amazônica, é um lugar excelente pra você apontar isso. Porque conversa com a narrativa. Onde o cara chega, não tem vida nenhuma. E quando o Rextúgios chega na casa do cara, lá dentro da floresta amazônica, não tem bicho nenhum em volta. E a gente sabe que pra você achar um lugar na floresta amazônica sem vida, é muito difícil. Mesmo onde tem esses filha da puta cortando árvore, aí tem bicho pra caralho, tem inseto pra caralho, tem mosquito pra caralho. Lá não tem nada, velho. Nem o mosquito rei do silêncio. Perto. É, só cara. O silêncio. Tem umas aranhas que ficam olhando assim e falam, caralho, tá tudo tão paradinho ali, né, cara? O narrador, ele fala, né, que as aranhas se sentem tentadas a tecer as teias delas, tamanha tanta imobilidade, né, daquela galera ali parada, aquela casa ali sem nada, mas elas não têm coragem de chegar. porque a porra da presença que tá ali é maligna e etc. Tem muita poesia assim no livro também e tal, mas no primeiro momento eu sempre quis fazer no Brasil. E aí lá veio a pesquisa. Essa cena específica que o Raul tá citando, onde o Almáquio fala do idioma da língua portuguesa e tal, foi pesquisa também, mas eu pesquisei quando eu precisei, tá ligado? Eu não falei assim, ah não, hoje eu vou escrever sobre tal parada, eu vou pesquisar, não. Eu não consigo, velho. Se eu fizer isso aí, não sai nada. Eu não consigo fazer é muito porra nenhuma. É muito sobre o feeling de escrever, né? Você tá lá e aí a história leva, pronto, a gente aqui no podcast, a gente já falou muito sobre isso, e até outros escritores em outros podcasts, em outros programas, falam essa questão de, às vezes você tá escrevendo, e aí a história te leva em um ponto que você fica, caralho, maluco, porque há uma hora atrás não era essa ideia, assim, que eu queria, tá ligado? E aí você chega num ponto onde tem uma parada assim que você, porra, eu não imaginei que fosse chegar aqui. E aí você tem que pesquisar essa coisa, tá ligado? Exatamente. Se eu não pesquisar, não anda, tá ligado? E você vai lá no Google, no livro, alguma coisa, pra dar uma olhada e ter uma ideia, sabe? Isso é foda. É foda. E eu só consigo escrever assim, mano. Eu não consigo. Às vezes eu tento planejar um bagulho assim, mas eu não consigo. O Paráxene, por exemplo. Pra quem não ouviu lá o podcast do Paráxene, quando ele existia, né? Conta a história de um espartano. Na verdade, não é de Esparta, ele é de Creta, mas aí ele chega em Esparta criança. E aí acontece uma par de merda lá e ele se torna o irmão, entre aspas, do Leônidas, adotivo, né? E aí ele vai convivendo com ele. A história inicial era pra ter essa parte dele chegando. E aí tem um jump temporal, assim, um pulo temporal, e já ir pra Termópilas. Porque eu queria escrever sobre Termópilas. Só que aí, 15 capítulos depois, o cara tava em Esparta ainda e já tava envolvido em outra guerra e tinha tido um filho com um oráculo, que era um crime mortal na guerra. E tipo, mano, virou um bagulho totalmente... Foge tudo. Foge tudo do meu controle, tá ligado? O que eu faço enquanto escritor é deixar interessante, é deixar maneiro, é abrir pontas e fechar pontas, é trazer plot twist, é deixar cliffhanger, infelizmente essas porra dessas palavras em inglês aí a gente não traduziu ainda, é trazer um monte de técnica literária pra deixar a história foda e escrever com o coração, né? Aquele clichêzão lá, mas é verdade. Isso é o que eu faço como escritor. Agora, se eu planejo cada um, se eu faço roteiro, eu até admiro, cara. A pessoa que faz um roteiro literário, eu falo, caralho, uma vez eu vi o Afonso Solano, lá do MRG, lá, autor de Espadachim de Carvão, falando sobre isso. Não, mas que primeiro eu fiz um roteiro, e aí eu escrevi, e depois eu vim reescrevendo e colocando mais detalhes, eu falei, mano, eu jamais conseguiria fazer isso. Primeiro que eu não consigo escrever sem dar detalhe das bagulho. Eu já vou escrevendo, porque as coisas que eu coloco, os detalhes que eu coloco, eles conversam com a história. Então não tem como eu criar uma história sem aquelas paradas. Por exemplo, a questão do calor aqui do Brasil influencia diretamente numa parte da história, tá ligado? Se eu escrevesse a história sem essa parte, eu não teria esse insight, porque tem um momento da história onde o Rei Sujo se fode muito, e não vou dar spoiler aqui, né? E ele fica muito na bad, e eu não teria essa ideia se eu não tivesse antes descrito o calor da floresta. Foi nesse momento, descrevendo o calor, falando um pouco daquela parada, que é abafada, não sei o quê, que me veio esse insight, que me veio essa parada de fazer, ah não, e se acontecesse isso? Puta, legal pra caralho. Então eu não conseguiria escrever do começo ao fim e depois voltar colocando detalhes, tá ligado? Não tem jeito, eu tenho que escrever assim, mano. Eu vou numa linha só e só tentando deixar interessante, porque a história mesmo, tem o controle nenhum. Tá aí a novela aí com 130 páginas, era pra ter 4 pra contar, né, velho? Não tem como. Já falou bastante aqui sobre a questão da por que colocou, né? Porque você tem essa vontade de colocar no Brasil. Mas por que você localizou exatamente na floresta? Porque, tipo, você queria colocar no Brasil, mas, tipo, por que você foi pro lado da floresta amazônica? Não, tipo, pensou em colocar, sei lá, em São Paulo? Tipo, que é uma coisa que, tipo, muitos escritores brasileiros aí, quando vão escrever, acabam citando bastante. Tipo, o André Bianco da Vida, ou, sei lá, outros escritores aí, tipo, quando vão falar, acabam ficando sempre nesse eixo clássico. Por que você foi tão pro lado da floresta, assim? Pois é, eu não sei nem se eu pensei muito, assim. Talvez tenha sido uma coisa meio subconsciente. que eu adoro o Nordeste, sou apaixonado pela cultura, não sei o que e tal, e queria um lugar com muita vida, para poder dar esse contraste com o Almáquio, né, que também dá um contraste com a própria filosofia dele, de que ele próprio é cego quanto a isso. Porque ali no debate que ele tem com o Rei Studios, ele fica falando sobre vida, sobre o ser humano ser mal, não sei o quê, mas ele não percebe que a própria presença dele ali afastou a vida. Então ele, se ele fosse tão autocrítico assim, ele deveria, né, falar, ô, peraí, eu cheguei aqui e todo mundo, por quê? Por que que isso aconteceu? Mas ele também é hipócrita, porque a história se trata disso também, de pessoas hipócritas e tal, como somos todos nós, vampiros ou não. Então eu acho que eu coloquei meio que subconsciente. Eu queria também uma casa colonial. Eu gosto muito desse conceito, dessas casas coloniais brasileiras, bem antigonas, de tempo de escravidão e essas porras, que tava lá no meio do nada, e aonde se formou uma fazenda em volta, não sei o quê. Mas por N motivos essa porra deu ruim, os escravos foram libertos, o dono ali se fudeu, tomou no cu, e a fazenda ficou abandonada. E aí, putz, que é um lugar melhor pra um vampiro ficar do que um casebre, um casarão, né? Um casarão. Sim. Abandonado no meio da floresta amazônica, onde tudo vai crescendo em volta e fica mega escondido, cara. Que até essas pirâmides maias, essas porra aí, quando os caras acham esses zigurates aí, eles estão totalmente tomados pelo mato, velho. Acha na sorte. Sim. Até, entendeu? Exato, né? Aí depois o nego tira os matos e fica aquela pirâmide bonitinha, mas a natureza toma conta. E eu sempre gostei desse conceito, tá ligado? Até porque esse conceito mostra um pouco da derrocada dessa época. Quando você vê essa época, você entende, essa época passou, tá ligado? É tipo quando você vê uma coluna grega lá, toda fodida, uma coisa assim, ou o templo, você vê duas colunas no chão e o cara fala, isso aqui era um templo assim assado, não sei o que, você fala, pô, é legal, mas essa época passou. Imagina aí que era um templo, tá ligado? Outra, um negócio foda é até você pensar que, tipo, isso faz referência aos próprios vampiros, sabe? Sim. É a questão que eu até ia perguntar em relação a isso aí, que você colocar na Amazônia também teve a influência de você querer colocar o povo indígena. Né, que até tem um momento que o Almáquio fala, né, sobre a questão dele via durante as épocas, que ele sempre perguntava sobre a premonição da vida dele futura, né, o que ia acontecer com ele, e sempre tinha uma resposta negativa. Aí quando ele veio pro Amazonas e ele conversou com o cacique, né, que deu uma resposta totalmente diferente do que ele imaginava, né? E você quis colocar isso porque também para envolver a Amazônia? É, porque é aquele negócio da coisa histórica que eu falei, né? É uma consequência direta, assim. Eu não conseguiria ficar falando muito sobre a Amazônia, sobre o Brasil, sem incluir os povos indígenas, tá ligado? E também conversa diretamente com a narrativa. Porque o Almáquio fala que ao longo dos séculos, ele tem 50 mil anos, né, cara? Então, ele é muito antigo, ele já viu muita coisa. E ele tem uma espécie de dom, se a gente pode chamar assim, que ele tem uma memória perpétua. Então, ele lembra de tudo. E por isso, também, ele se acha tão foda, tá ligado? Porque ele fala, cara, eu conheço guerras que aconteceram há 40 mil anos atrás, onde o ser humano não sabia nem escrever ainda. Onde isso que você chama de história nem existia. Você pegar a Mesopotâmia aí, né, essas sociedades, é o quê? 10 mil anos, 15 mil no máximo, chutando muito, né? Ele fala assim, conheço coisas, mano, e tá aqui, ó, como se isso fosse ontem. Eu poderia te descrever aqui e eu mudaria a história do mundo pra sempre, tá ligado? Eu sei de coisas que aconteceram e as pessoas reescreveram. Tem guerra egípcia que eu sei como foi de verdade e vocês acreditam numa versão de livro e coisa do gênero, tá ligado? E quando ele vem ficando velho, entre aspas, né, passando essas gerações todas, ele vai recebendo profecias, ele vai consultando vários magos, entre aspas, né, ciganas, druidas, sacerdotes, a porra toda, até que ele chega no Brasil. E aí, nessa mesma linha de profecias e etc, ele consulta um cacique que conversa com ele, não sei o que, e aquilo toca ele de uma forma especial, e ele fala, opa, eu vou me estabelecer aqui, porque o que esse cara falou me é interessante. Mas também entra numa discussão que eu tava até tendo com o Wilde, sobre é real ou não, né? Porque o livro, ele trata muito disso. O que é real e o que é ilusão? O livro inteiro trata disso. E até dessa parada dele tem um pouco disso. O que é real nisso? O que é ilusão? E ainda mais que o Almáquio é um personagem mentiroso. Ele é um personagem que você não pode acreditar em tudo que ele diz, tá ligado? Porque ele não é aquele vampiro sedutor. Ele é um vampiro mentiroso, filha da puta. Ele me seduziu. Ah, eu falei de seduzir meu coração. Eu achei bem sedutor, eu gostei dele, na verdade. Fui seduzido pelo Almáquio. Almáquio ladrão roubou meu coração. Roubou meu coração. E aí tem uma coisa tão legal que você falou isso daí, né? Da questão de ele se achar muito, né? E até tem um momento que até ele fala, né? Se as pessoas soubessem o tanto de conhecimento que eu tenho, as pessoas, tipo, não iam aguentar, né? Tanta vivência que ele teve, que o ser humano não tá preparado tanta coisa que ele sabe, né? É. Não, e ele até propõe mudar tudo, né? Ele fala, se eu coloco pra fora as coisas que eu sei, eu mudo a medicina, por exemplo. Eu mudo a física, eu faço a sociedade dar um salto. E ele até fala que já ajudou em vários momentos, né? Tem um momento que ele fala, eu já fiz o Homo sapiens evoluir mais do que os próprios homens e tal. Mas ao mesmo tempo, esse saber, essa porra toda dele, não sei o que, entra em conflito com o Rex Sujos. Porque o ser humano é um bicho filha da puta também. Muito mais filha da puta do que o vampiro, inclusive. Então, tem ali na história muito disso. Dessa parte do ser humano de ser engenhoso, de ser filho da puta. De fazer coisas que criaturas assim, sabe, que seguem certos tipos de código, jamais fariam, tá ligado? Isso você vê em qualquer lugar da humanidade. O ser humano sempre foi filha da puta. Sempre traiu, sempre enganou, sempre mentiu, sempre fez um monte de coisa assim, tá ligado? É que tem muita coisa que a gente acha bonito, né? Até pus um texto no Facebook esses dias falando disso. Que até ele põe isso em xeque lá, né? Como o ser humano também é filho da puta. Então, algumas pessoas vão ler O Poder da Flor e vão falar, ah, o vampiro é filho da puta. Daqui a pouco vão falar, caralho, o Rex Sujos é um filho da puta. Aí daqui a pouco vão falar, esse vampiro, hein? Aí daqui a pouco, opa, mas o ser humano é um lixo. Então vai trabalhar sempre com essa parada, tá ligado? Eu acho que eu pego um pouco disso do próprio Cornwell. Cornwell não deixa ninguém bonzinho nem malzinho não, tá ligado? E as coisas são muito secas e duras assim com o Cornwell. É o personagem que tá lá há 40 anos, lá daqui a pouco tomou uma flechada aqui, morreu, e é isso aí, velho. A morte do cara é isso aí. Não tem descrição poética, nada não. O cara tá do lado ali, morreu e acabou. O Fibrini falou que ia ser um conto, ou seja, ia ser uma parada bem menor, né, uma fração do que foi escrito, e que realmente ia ser uma questão só de vampiro e caçador de vampiro. Mas a história cresceu, tá aí com várias e várias páginas, e tem a questão do horror cósmico, tanto que a gente fez o podcast com o Lovecraft, né, a gente já falou bastante e tal. Como é que foi essa mistura de, tipo, de onde é que veio, de porra, vou colocar aqui, quando é que veio essa ideia da questão do Almáquio ter essa coisa a ver e puxar esse Lovecraft, tá ligado? E outra coisa, se foi pra tentar trazer algo novo do gênero vampiro, tá ligado? Porque o gênero vampiro, a gente tem várias histórias de o vampiro sedutor, aquelas histórias de ação foda com vampiro. O vampiro que brilha, o terror, de fato, como aquela criatura dantesca que vai matar um vilarejo, tá ligado? Mas, tipo, eu pelo menos não conheço nada de vampiro junto com Lovecraft, tá ligado? Foi realmente uma surpresa. Sim, cara, porque, tipo, quando eu decidi fazer isso, é porque tava rimando muito com a história, né? Como eu falei, eu não queria pôr um bagulho grandioso só pra falar, ah, que maneiro, sim, um bagulho mega cósmico e tal. Tava rimando muito com a história. Porque existe uma parada de caçador e caçador, tem uma parada lá de gerar vida, que também levanta um debate. O Poder da Flor, ele levanta debates fora do livro. Isso que eu achei legal também, depois que terminou. Porque, por exemplo, se você parar pra pensar numa sociedade onde tem seres humanos e vampiros, o vampiro, quando morde alguém, o cara vira um vampiro também. Isso é evolução, mano. Isso é evolução, tá ligado? Isso tem conceito de evolução. Por quê? Porque o vampiro, ele enxerga melhor, ele corre mais rápido, ele pula mais alto, ele fica tanto tempo sem se alimentar. Ele, tá ligado? Ele tem uma série de vantagens a mais. Isso é clássico de toda a mitologia do vampiro, de todos os jogos, de RPG, de literatura, de e tudo. E é imortal. E ele é imortal. E é imortal ainda. Então ele seria uma evolução. E lá no livro mostra um pouco também do embate de que como o ser humano às vezes não quer evoluir para não mudar o que ele é de verdade. E o Rex Sujos caça vampiros por conta disso. Porque eles falam assim, não, eu não quero mudar. Se Deus chegasse aqui na Terra hoje e falasse, a partir de amanhã todo mundo vai virar vampiro, as pessoas não iam aceitar. Porque as pessoas não querem mudar. Elas querem continuar naquela mesma parada. E elas cometem atos bizarros, como caçar vampiros, para manter aquele status quo, para manter a sociedade daquele jeito. Mesmo que aquilo continue prejudicando a própria sociedade. Como o Almack aponta lá, onde os seres humanos estão fudendo os seres humanos do mesmo jeito. Então, rimava muito as coisas que o Lovecraft escreveu, os mitos, né, que ele fez, com a história que eu estava escrevendo. Então, dessa maneira, nessa rima toda, uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra, foi puxando a outra, e daqui a pouco tinha virado uma coisa só. É, existia um momento da escrita onde tinha a parte de vampiro e a parte de Lovecraft. Mas depois de finalizado, de tudo revisado, de tudo perfeito, é uma coisa só, velho. Não tem a separação de nada, tá ligado? Até no artefato do Rick Studios, que ele tem uma espada, que entra aliás, uma adaga, que entra o elemento histórico, a adaga de Tutankhamon, todo mundo sabe que essa porra existe, que foi feita de um meteorito, velho. Que tem tudo a ver com o horror cósmico do Lovecraft. Claro. E o Almachio tem uma relação direta com essa parada. Por quê? Porque ele também tá ligado no Lovecraft. Então tudo tá conectado, tá ligado? Tudo rimou muito bem. E isso foi o que me deixou mais feliz. E talvez por conta disso que eu decidi publicar. Além de não ter uma geladeira aqui na cozinha. Porque tava tudo muito rimado. Tava tudo muito bom, assim, de ler. Tava gostoso de ler. Porque uma coisa que eu odeio é prosa chata. Quando tem uma prosa chata, eu já desbaratinho, já saio fora. Por isso que eu não gosto muito de literatura clássica. Você vai lá ler Dom Casmurro, essas porra aí, é uma prosa chata do caralho. Você fala, ai meu Deus. Até o Tolkien mesmo, velho. Se você pega pra ler Senhor dos Anéis, é aquela prosa que você fala, ei caralho. Já sei que tem ladrilho aí nessa parede. Não precisa falar que foi comprado na Leroy Merlin lá. Então, foi rimando tudo. Foi ajudando na escrita, foi ajudando na narrativa. E ao mesmo tempo deu aquela catarse, aquele momento fudido, assim, porque como a gente falou em outros programas, o sonho do Rick Studios não podia ser arruinado de forma banal, pelo menos pra mim, assim. Ele tinha que ter sido arruinado de uma forma extraordinária, porque ele é um cara extraordinário, né? Ele é um cara fora do comum. Não é todo mundo que tem a vida que ele teve, que passou pelo que ele passou, que conhece o que ele conheceu, e ao mesmo tempo ele é um dos últimos, né? Porque a ordem dele tá na merda. É aquele tipo de ordem zoada, assim, tá ligado? Que não tá todo mundo bem, rica pra caralho. Já teve os seus anos de glória, não sei o quê. Mas agora tá na bad. Mas antes da gente ir pra última parte aí e tal, que a gente vai falar um pouquinho aí mais da história. Eu queria saber, tem um conceito aí geral entre os escritores, que fala que o autor ele sempre coloca um pouco dele na história, né? Tipo, um pouco da vivência dele, um pouco do que ele acredita, ou da própria personalidade. O que você acha que você colocou de você nessa história? Tipo, da sua personalidade, não sei, alguma coisa que você viveu, um sentimento? O que tem do Febrini dentro do Poder da Flor? Nossa, tem muita coisa, porque... Tipo, o que eu coloquei de mim especificamente, assim, é das coisas que estão ao meu redor. Das minhas amizades, dos meus amores, das minhas intrigas, das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu odeio, coisas do gênero. Coisa do ser humano normal, né? Como qualquer outro. Não tenho porra nenhuma de especial, nem nada. Então, tudo isso que permeia o meu mundo e que permeou e tal, conscientemente, eu coloquei lá. Mas, lógico, foi muita coisa de forma inconsciente. Tá ligado? Por exemplo... a questão do Rick Studios, relacionamento dele com a mãe dele, que é conturbado ali, tem toda uma série de coisas e tal. Tem até um momento lá que ele meio que projeta, né, uma coisa que, enfim, não é necessariamente realidade, não é necessariamente verdade. Apesar que pode ter gente que vai ler também, como eu disse, o livro ele deixa debates, né, ele deixa questionamentos, assim, cada uma das partes, ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em partes. Cada uma das partes deixa um debate. Então é legal por conta disso. Você lê e você fica falando dele. Você comprar com seu amigo aí, com a sua amiga, com a sua esposa, com seu namorado, vocês leem e ficam trocando ideia, falando, pô, realmente, tal parada, tal. Então acho que eu coloquei muito na minha vida nesse sentido, assim, de questionamentos também. Porque eu também tenho questionamento pra caralho. odeio hipocrisia no máximo, assim, velho. Então, tudo que eu tô ali, odeio injustiça. Por isso que eu escrevi tanto sobre vingança até hoje. Até o Raul apontou uma vez isso. Por isso que o Tarantino é um dos meus diretores preferidos, porque só faz história de vingança, tá ligado? Você pega Bastardos e Glória, os caras se vingar lá. Você pega Kill Bill todinha sobre vingança. Não tem uma parte de Kill Bill que não fala sobre vingança. Você pega Hateful Eight lá, os Oito Odiados, vingança até o talo, do começo ao fim. Eu gosto muito dessa parada. E eu sou um pouco assim também. Então, eu vou te apresentar a teologia da vingança do coreano lá que fez Old Boy. Boa. Ele vai ser a catástrofe. Meu Deus! É foda, porque, tipo, eu gosto de vingança no sentido de que eu gosto de ver, né? Não tô falando aqui que eu sou um cara que vou lá e me vingo. Eu não gosto de fazer isso. Mas, quando eu vejo a vingança acontecendo, eu dou aquela risadinha, tá ligado? Tipo, você sabe que é errado. Vingança não é algo bom. Estamos falando aqui de literatura, estamos falando aqui de ficção. O Poder da Flor não é uma história da minha vida, não é a história de ninguém. É ficção. Quando você fala de ficção, a gente tem esse sentimento bom em relação à vingança, tá ligado? Mesmo que sabendo que é errado. Por exemplo, lá no Tropa de Elite, quando chega no final e o Capitão Nascimento traz a 12 aí, todo mundo sabe que tá errado. E o baiano falou, na cara não, mas na ficção a gente tem essa parada. Por quê? Porque a gente sofre tanta injustiça na vida, né? É tanta injustiça no mundo real que quando você tem a chance de se vingar na ficção, você acaba gostando disso. É por isso que o Tarantino é milionário. E por incrível que pareça, depois de tudo isso dito, esse livro não é sobre vingança. Talvez seja a minha primeira história que não é sobre vingança. Foi uma coisa que me preocupou também. De quando eu tava escrevendo, esse negócio aqui eu perguntou de se eu ia me colocar muito no texto, não sei o quê. Eu falei assim, eu tenho que escrever normal, como eu sempre escrevi, pensando, né, isso aqui. Mas ao mesmo tempo, eu não posso me entregar demais, tá ligado? Tem que ser coisas diferentes. Então eu vou pra caminhos diferentes, onde eu puder falar, vai pra caminho diferente, eu vou. E foi pra caminho diferente pra caralho, coisas assim que eu nunca tinha feito antes. Metáforas, essa questão da filosofia, sabe? Eu sempre ia, por exemplo, Família Caçarana é totalmente eu ali, velho. É a história da minha vida ali. É minha família, sou eu, é tudo que eu passei, a porra tudo ali. Sim, é tudo Febrini mesmo. Mas aqui, cara, eu queria colocar uma coisinha a mais nessa mistura aí. Eu falei, eu tenho que trazer tudo isso que eu sou, isso que eu tenho, as minhas amizades, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu tenho que trazer muita coisa de fora pra deixar interessante. Porque, por exemplo, da Família Caçarana tem gente que tem o nome dos meus amigos. Tem gente que tem a aparência dos meus amigos. Tem gente que fala igual os meus amigos, tá ligado? Então é muito ali, claro, assim, a minha vida. Mas aqui não, cara. Aqui eu consegui depois ler, depois que a gente dá um tempo de descanso, né? E ler o texto com aqueles olhos de leitor. Consegui ler e falei assim, não, tô vendo Febrini aqui. Então, isso é bom. Porque se eu lesse e visse Febrini, ia ser só mais uma Família Caçarana, tá ligado? Mas meu nome tá lá, então vampiros. O Raul é referenciado em 90% dos textos do Febrini. Você conheceu o Namu Almakio? O Helsing perguntou de súbito e respondeu a si mesmo sem demora. Matei-a há menos de um mês, a despeito de que ela tenha me causado um ferimento dolorido acima do calcanhar. Ela era uma vampira muito antiga, da época da Mesopotâmia, certo? O vampiro confirmou com um acento desconfiado. Mesmo assim, eu a matei. Suas palavras sobre história ou sobre idade não mudarão nosso destino. Ao final dessa conversa... O caçador deu um trago longo e demorado, e em seguida inclinou a cabeça e soltou a fumaça pelas narinas. Eu vivo, e você morre. Um grupo de cozinheiros descia as escadas carregando um enorme bolo vermelho e preto. Os convidados batiam palmas e brindavam, celebrando a sobremesa. Extúgios olhava para a cena com aversão, imaginando quais eram os ingredientes daquela nefasta obra rubro-negra. Namu tinha quase a minha idade. Não à toa foi uma das últimas a caírem. Mas, tomando como exemplo sua orgulhosa afirmação, pergunto-lhe novamente. Tu sentes orgulho de ser um exterminador de raças? Dormiríamos tranquilo sabendo que deu cabo de toda uma espécie de lobo? Ou quem sabe, de morcegos? Isso é uma pergunta tola. Respondeu o caçador, fazendo um muxoxo emburrado. Apenas faço o meu papel, como vocês vampiros fazem o seu. Almaque Osteiro ergueu uma das mãos com o indicador, balançando de um lado para o outro. Negativo, meu ilustre convidado. Somos feitos para isso. Nós, vampiros, fomos criados para ceifar vidas. Isto faz parte do ato de nos alimentarmos. Você condenaria o leão que abate o antílope na savana? Certamente você deve ter se utilizado de toda a sua natural animalidade para partir em pedaços o corpo da vidente que ousou prever a sua morte, como você mesmo contou há pouco. Não me tome por um aspirante a caçador, vampiro. Não foi um animal faminto quem estraçalhou as famílias que eu conheci. Foram bestas perdidas, deslocadas, que não estão vivas nem mortas. Fruto de um mal antigo e estrangeiro. Conheço a sua mestra. Prosseguiu o caçador. Almaquio ergueu o queixo, olhando o Rextúgio por sobre o nariz. Visivelmente incomodado com a resposta de seu convidado. Sei bem das coisas que ela criou. Não existe nada mais maléfico sobre a terra do que aqueles da tua laia. Vamos pra parte 3. A gente já falou sobre o Frebini, né? Sobre esse monstro sagrado do podcast, como eu já falei. E repito aqui quanto puder. Falamos sobre o processo de escrita e criação, tá ligado? Que consegue ser mais eficiente do que Stephen King e Bernard Cornwell juntos. Coitado de mim. Tô na merda. Até semana passada eu tinha olhado a cadeira, tava sentando no chão, mas vamos lá. O cara tá tipo, ei, porra, não é pra puxar o saco não, cara. E agora, assim, a gente vai falar um pouco dessa questão da história em si, né? Se bem que a gente já falou, consegue falar bastante, tá ligado? Já falou bastante da história, né? Comentando sobre sobre as outras perguntas e nos outros casts, tá ligado? Mas aí a gente vai tentar falar, ver alguns elementos, sem dar muito spoiler. E outra coisa, e esse bloco, né, nesse momento final, o Febrini, ele pode fazer o papel inverso, né? E ver com a gente, que somos leitores, o que ficou assim, tá ligado? Pra gente. Eu acho que é uma boa fazer essa inversão pra ficar mais igualitário como uma vista entre os leitores, tá ligado? Vai ser interessante essa... Ah, não. Tava tão bom ver vocês rosteando, se lascando aí. Eu só de boa aqui. Não, mas não sei. Me deixa em paz. Eu já me demiti, porra. Vou me matar em 3 dias. Tanto que é o seguinte, eu vou começar essa parte da pergunta sobre uma coisa que eu percebi muito é a questão dessas dualidades, as dicotomias no livro, sabe? Questão de ilusão e realidade, vida mundana e de sacrifícios, né? Que é a questão de Rextúgio, tá ligado? Já que os personagens são poucos, aí tá sempre nesse círculo aí entre Rex, Almaquio e Montesquieu. Mas, tipo, essa questão da ilusão e realidade, vida mundana, vida de sacrifícios, toda uma questão também do próprio Montesquieu, de, tipo, ele se sente culpado, a culpa, e tipo, a culpa pela vida de Rex Studios, E o ele tendo que engolir isso, porque, tipo, cara, a gente tem uma missão a fazer, tá ligado? Uhum. Eu acho muito foda esses pontos no livro sobre essas dicotomias e tal. E aí eu queria que falasse um pouco sobre, tá ligado? Essa parte, até uma questão filosófica, né? Desse ser ou não ser aí, tá ligado? Uhum. Só pra deixar claro antes, pra galera, Rick Stugios é o caçador de vampiros. Almáquio é o vampiro, vocês vão estar ouvindo audiodramas ao longo do programa, isso vai ficar bem claro. E Montesquieu é o líder da ordem de caçadores, da qual o Rex Studios faz parte. Então ele é o mentor do Rex Studios, seria o Gandalf do Rex Studios ali. E durante toda essa escrita, durante todo esse processo, eu sempre deixei uma coisa na minha mente, até sobre esse negócio de o que é real e o que é ilusão e etc. Que é tipo assim, a gente sempre perde coisas na vida, o tempo todo, tá ligado? Trazendo até de maneira mais filosófica, eu tava conversando com o Santana, o Ricardo, né, um amigo meu aí, grande amigo meu, e eu tava falando pra ele assim, cara, a gente sempre perde tudo na vida, coisas assim, se você analisar no micro mesmo, você tá perdendo e nem percebe. Por exemplo, todos nós, ninguém nunca viu um filme completo. E por que que eu tive esse insight aí? Porque eu odeio perder cena de filme. Eu sou até meio chato, a Kelly sabe. Quando a gente tá vendo um filme aqui, se ela olhou pro lado um pouquinho, eu volto 10 segundos na Netflix. Que se cara fosse, chato. Se fosse só filme, tava beleza. Mas é tipo a pegadinha do YouTube, tá ligado? O cara tá escorregando e caindo do balanço. Não, você perdeu. Tem que voltar aqui. Aqui ela deve falar, caralho, esse vídeo tem 10 minutos. Já tô vendo há 2 semanas, não acaba nunca. Tem alguma coisa errada. Então eu odeio perder partes. Só que eu fiz uma reflexão pessoal. Eu falei, cara, ninguém vê um filme 100%. Eu não sei nem se as pessoas algum dia propuseram essa discussão filosófica, mas eu vou propor aqui. Por quê? O ser humano pisca, certo? A gente pisca. Cada vez que a gente pisca, a gente fecha o olho e perde um milésimozinho de segundo ali. Eu não sei quantos milésimos, mas eu sei que é alguma quantidade, certo? O ser humano pisca pra caralho. Vamos dizer que você vai num filme Vingadores, 3 horas, você piscou pra caralho. No final do filme, cara, você piscou tanto e você perdeu tantos divisões de segundo que você deve ter perdido ali alguns segundos, se não minutos, daquele filme. De forma inconsciente, tá ligado? Então, pensando nessa parada, propondo essa reflexão interna aqui, eu falei assim, cara, eu quero pôr uma história desse jeito. Onde a pessoa leia e ela vai piscando, metaforicamente falando, e ela vai deixando escapar coisas, tá ligado? Ela vai piscando e vai deixando escapar coisas. Pra quando chegar no final da história, que é o final do Poder da Flor, ela mesma se perguntar, cara, o que que eu li aqui, tá ligado? Isso que eu li aqui é bom? Esse final foi bom? Ou esse final foi ruim pra esse ou pra aquele personagem? Isso que eu vi tudo que tinha pra ver, tá ligado? Ou eu fui perdendo esses pedaços no caminho. E aí que entra o negócio da ilusão, que tá no livro, né? O tempo todo, aquela parada de ilusão. Sim. Que até o Ricardo, um amigo meu, ele falou, cara, a gente às vezes é condicionado pela narrativa pra dizer o que que tá sendo ilusão e o que que não tá sendo. Mas ao mesmo tempo não tem garantia nenhuma de que aquilo é uma ilusão ou não. E eu falei, exatamente. E ele falou assim, por exemplo, quando ele chegou no final mesmo, ele propôs essa tese de que ele não sabia se era ilusão ou não. E no começo do livro ele falou também, não sei se esse começo aqui é de verdade. Porque esse começo pode ser já parte da ilusão em si. Tá ligado? E eu sempre disse que o livro todo é uma mentira, o livro todo é uma ilusão. Ele trabalha com esses conceitos filosóficos aí, mas ele todinho é assim, mano. Tem muita coisa que é, tem muita coisa que não é. Isso acho que enriquece a parada. Porque a pessoa que lê, quando ela termina de ler o bagulho, ela fala assim, mano, o que aconteceu aqui? Não é um final, assim, claramente, que deixa, assim, acaba do nada, né? Ah, o cara chegou com a espada, e a hora que o dragão olhou pra ele, e acaba o livro. Não é assim. É uma parada bem fechada e etc. Mas não é porque o livro é fechado que ele não pode deixar questionamentos. Tá ligado? Por conta da postura dos personagens, por conta dos poderes dos personagens, e não só do vampiro, do poder também do ser humano, que como eu falei aqui, é filha da puta também. Porque o vampiro... Será que o Febrino fumou maconha também? Isso é, isso vai ser uma, não, isso, o momento de pergunta pro Febrino já passou. Se era pra perguntar de maconha, já perdeu o tempo. E é maneiro porque ao mesmo tempo em que mostra o Almaque, o Todo-Poderoso, não sei o que, mostra certas fraquezas dele. Aonde você olha pra ele assim e você fala, cara, se ele fosse um ser humano, ele ia ser um ser humano tão patético, tá ligado? Porque ele é tão egoísta em algumas paradas. Por exemplo, ele tem o poder, exemplo, né, de entrar na sua mente e bagunçar e fazer o que ele quiser e não sei o que, mas ele é tão egoísta que ele tem uma vontade própria e ele faz isso. E talvez por isso ele não consiga atingir o que ele quer em determinado momento, tá ligado? Uhum. Porque ele fala assim, mano, por exemplo, você pega vários caras da história, por exemplo, Hitler. Vamos pegar aqui, né, argumento de Godwin aí, total. Ou é Goldwyn, acho que é Goldwyn, né? Que é aquele cara que propôs o argumento de que em toda discussão sempre alguém vai trazer Hitler. Vamos puxar aqui Hitler. Que tipo assim, o Hitler, cara, se não fosse aquela estupidez, tudo que ele fez foi estupidez, mas vamos falar dessa em específico, de campo de concentração, de preconceito, de não sei o que, que eram tudo coisas dele, né? Eram coisas internas dele. Tinha gente que compactuava, mas eram coisas dele. Se ele deixasse todo esse gasto de lado e tivesse focado só na campanha, esse filho da puta tinha ganhado, cara. Porque ele gastava, tipo, um terço de todos os esforços pra manter esses campos, pra caçar essas pessoas, pra matar e pra fazer um monte de coisa. E isso faltava na parte militar. E quando ele tomou no cu, muita gente olhou pra trás e falou, olha, cara, o cara não ganhou porque ele era um filho da puta egoísta, tá ligado? Ele não se despiu de tudo. E o Almaquio é assim também, na história. Por isso que eu achei ele legal. Porque ele não é um cara mega vulnerável, não sei o que. Por exemplo, o Drácula de Bram Stoker, eu gosto do livro, gosto daquele tipo de Drácula, mas ele é muito invulnerável, bicho. Ele é muito foda. Quando você faz um bagulho muito foda assim, não fica maneiro, cara. Tá ligado? Não fica maneiro. Por exemplo, Goku. Trazendo um exemplo de anime aí pra quem gosta. O Goku é foda pra caralho? É, mas essa fodacidade dele, ela vai escalando, né? Então, tipo, o Goku não sabia virar nem Saiyajin no começo. Ele virava aquela porra vermelha lá, esqueci o nome. E dava um poder vermelho e... Kaioken. Lembra que ele tinha um poder? Kaioken. Aí ele fica mais forte. 10, 30 vezes. Exato. Aí depois ele vira Saiyajin. Aí aparece um negócio mais foda. Aí depois... O Drácula do Bram Stoker, o Drácula é foda. Ele já começa assim, ele termina assim. Eu acho... Sei lá, cara. Não é que é ruim. Eu acho que dá pra ser mais legal se o cara tiver ou essa escalada de poder, ou se o cara for fraco. Ele tem aquela aparência de ser forte, mas na verdade ele tem um monte de coisas quebradas ali por baixo, tá ligado? E o Almaque tem muito disso. Muito dessas coisinhas quebradas e tal. Então, fechando a resposta aqui. Ao longo do livro todo você vai ver toda essa parada de ilusão. E ao mesmo tempo em que tá acontecendo a ilusão e a história tá correndo, você vai se perguntar, caramba, olha como esse vampiro é. Olha o que ele faz, olha o que ele pensa. Tem até uma parte que o Montesquieu cita um vampiro cinéfilo, né? Que ele e o Rick Studios caçaram um vampiro cinéfilo. E o vampiro, o esquema desse vampiro cinéfilo era pegar as pessoas, colocar em cenas ali de filme de terror, né? O cara arrancando a cabeça, não sei o quê, Fred Krueger, essas paradas. Só que de verdade. E essa era a pegada dele, tá ligado? E o Almaquio tem um pouco disso também. Tanto que em um determinado momento da história... O Montesquieu fala, esse vampiro aí, ele acha que ele é um artista. Ele não se considera uma fera, né? Um bicho, assim, não. Ele acha que ele é um artista. E ele mesmo fala, né? Ele fala, eu sou um estudioso, eu sou um conhecedor de arte e não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, um porra de um vampiro monstruoso. Lovecraftiano, Dark Fantasy do Inferno. E aí você fica naquela parada, caramba, o que ele é? Né? O que ele tá falando? Porque ele é mentiroso, ele mente. Em determinados momentos da história, ele chega no Rick Studios e fala, tal parada lá, eu não preciso disso aí não, eu já resolvi esse bagulho. E aí lá na frente você fala, eita porra, esse cara tá mentindo. E durante o livro todo ele conta várias mentiras, ele é um filho da puta mentiroso do caralho, assim. Sabe o que é osso? Eu tô ouvindo aqui as respostas do Febre, eu tô pensando, mano, eu preciso ler de novo. Não, que agora vai ser a versão do autor. Visão, pós-visão do autor. Mas você sempre vai piscar, trazendo de volta aquela minha teoria lá. Não tem como, a gente sempre vai perder uma coisa ou outra. Esse livro foi escrito pra isso também. pra você ler e reler e tal, e conversar, principalmente conversar com alguém ali que também tenha lido, tá ligado? Mas não tem como a gente ver nada sem perder. Tudo na vida é assim, cada escolha é uma perda, né? Já dizia a frase clássica. Caramba, velho. É você reler pra você tentar ver o que você piscou na lida anterior, tá ligado? Eu também, eu vou aproveitar que eu vou viajar essa semana e vou ler. Vou ler de novo. Agora. Isso é pra mostrar a complexidade da obra também, né? É, então, é complexo, não é um negócio tão simples assim. Tipo, você lê e você fala, ok, aceito, meu coração continua aberto. Mas tem um momento assim que você fala, caramba. Tipo, depois que você termina, você fala, ok, tudo bem, então tá tudo bem. Mas aí depois você passa o tempo e você fala, mas tá mesmo? É, não sei. O melhor elogio que eu recebi, um dos melhores que eu recebi até agora, de uma pessoa que comprou e leu, foi comparar com aquele filme Mãe. E eu fiquei com isso na cabeça. Que o cara falou, mano, esse livro aqui, ele é tipo aquele filme Mãe, só que versão literária. Você lê o bagulho e tal, e tal. Chega no final do Mãe, você entende, você fala, ok, não sei o que e tal. Mas se você ver o filme de novo, você vai ver tanta coisa que passou, que você vai falar, caralho, velho, não tinha visto nada disso aqui no começo, tá ligado? Ou se você conversa com outras pessoas, né? Porque tem alguns insights que só vem de duas cabeças pensantes, assim. Você citou aqui o Goku, mas a gente que já leu a história, né, e tal, teve uma influência aí de Dragon Ball Z e tal? Uma coisa emotiva. É, muito bom. Falou a mesma coisa, cara. Eu acho que ali, naquela hora que acontece aquela porra lá, é mais traduzir o desespero em imagem, tá ligado? Porque, como eu falei, o Almakio sempre foi muito humanizado, né? Na história ali, você pode chamar o Rex Studios de monstro e chamar o Almakio de ser humano, tranquilamente, em vários momentos que eles estão conversando ali. Mas ali foi o desespero total, velho. E, mano, pegando o ser humano como exemplo, o ser humano, quando ele tá desesperado, ele faz uns bagulho que não dá pra acreditar, velho. É bizarro, assim. É aquele negócio do animal encurralado, né? O animal encurralado, meu... Se você vacilar, um coelho te mata. Se você estiver encurralado, porque o coelho tem um dente, né? Apesar de nego sempre relacionar o coelho com coisinha fofa, o filho da puta tem um dente ali, mano, que se der na glote do malandro, ou se pegar na horta, vamos dizer. Já diz Monty Python, né? Exatamente, né? Uma das áreas mais frágeis do nosso corpo é o pescoço. Isso aí, o corpo humano é bem burro, né? E passa a porra da horta aqui, que é uma V grossa da grossura de um cano de PVC aí. Se pegou ali, acabou. E aí o nego pode falar, puta, mas como que um coelho fez isso? Desespero, cara. Desespero leva as pessoas a fazer coisas que, mano... E ali naquele momento, é um momento de desespero puro. E eu queria traduzir isso em imagem. Traduzir esse desespero em imagem. Esse desespero tava claro em fala, porque o Almakio se sente traído. E ele chega a dar uns gemidos, né? Um choro de criança, assim. De tipo, mano, não acredito que você fez isso comigo, eu te convidei pra minha casa, e coisa do gênero, né? Ele dá uns choros, assim, e tal. Então já tava traduzido bastante, assim, em palavra, e eu queria traduzir em imagem. E também ser impactante, né? Porque sendo, tendo a relação que o Almakio tem com a parada que ele tem, não podia ser um negócio bobo também. Porque senão eu ia quebrar toda aquela sequência de grandiosidade, né? De coisa cósmica. Se eu pegasse um bagulho cósmico e envolvesse na história pro cara virar um vampiro do, sei lá, do True Blood, que só fica com o olhinho vermelho, não ia ter sentido nenhum eu colocar aquela magnitude toda, né? Era só falar, ah, esse cara aí é um vampiro. É, pois é. Dá um sorriso, vê a presa e tá tudo certo. Né? Sim, sim. E é legal que você, tipo, não foi Deus Ex Machina, né? Que simplesmente colocou o personagem, é foda pra cara e acabou. Sim. Na história, eu tentei fugir de muita coisa, velho. Não consegui fugir da jornada do herói. Isso aí, o Campbell, ele domina a humanidade. Não tem como. Se tem uma coisa unânime, meu amigo. E a coisa principal que eu tentei fugir na história toda, sim, foi Deus Ex Machina. Porque Deus Ex Machina, ele geralmente chega pra resolver a parada. E ali na história, muitas coisas que chegam assim não resolvem porra nenhuma. Outras resolvem também e tal, mas tem sempre esse equilíbrio, não é nem para um lado nem para o outro. E algumas pessoas que vão ler, inclusive, vão chegar em determinadas partes e vão falar, cara, isso aqui foi bom, e outras pessoas vão ler a mesma parte, o mesmo livro, a mesma coisa, eu falo, caralho, isso aqui fudeu a porra da vida do cara. Eu preferia morrer aqui nessa porra, tá ligado? É o fim da visita, Almáquio. Está na hora de me pagar a promessa de um duelo verdadeiro. Rextúgio tocou os braços da cadeira e apoiou o peso do corpo. No entanto, antes de seu convidado se levantar, o vampiro fungou. Por que me despreza, Helsing? Por que não troca palavras comigo e me conta suas histórias? O francês deu um leve sorriso, estreitando os olhos e contraindo as costeletas louras. Por um momento, ficou petrificado na mesma posição, nem sentado, nem de pé. O cigarro seguro pelos dentes do caçador pendia na lateral da boca e a fumaça avermelhava-se aos olhos. Conheço vampiros, Salmáquio. Você não é o primeiro com quem converso, sabe disso. Entendo todas as suas artimanhas, as seduções, as mentiras. Sei que você é um dos vampiros mais poderosos da Terra e por isso o deixei por último. Não preciso que me diga que foi o primeiro a ser criado. Eu já estou em posse desta informação. Eu li os clássicos proibidos. Ao ouvir a última afirmação de Rextúgios, o vampiro transpareceu involuntariamente em segurança. Sua postura à mesa mudou quase imperceptivelmente, e sua mão, que permanecera quase o tempo todo acariciando o cavanhaque, repousou na coxa. Meu chapeuzinho vermelho foi o Codex Gigar. Os ensinamentos de Cabala e a Wicca profunda, tão esquecidas nos tempos modernos, me eram ensinados na infância. Eu não recebi nenhuma carta de amigos durante a juventude ou na vida adulta, mas todas as cartas bíblicas passaram por minhas mãos, tanto as publicadas quanto as secretas. O trabalho de Serafim foi meu livro de cabeceira por muitos meses, e meus antepassados conheciam a tradução de cada uma das mensagens. Perdi muito tempo com o manuscrito de Voynich e as loucuras de Smithfield. Não me olhe com essa cara de espanto. Não sabíamos que os mitos seriam revelados a humanos mundanos, mas fomos esperançosos. E o destino é algo maior, Almáquio. Tocados ou não, os homens escrevem. E escrevem tomos muito poderosos, apesar de obras pueris como Twilight ou Vampire Diaries. Ah, o meu favorito. Acrescentou o vampiro, tentando parecer sarcástico e sedutor. Não há dúvida de que existiram aqueles que foram verdadeiramente tocados pelos exteriores. A Sanctuaire levou muitos anos até encontrar o livro certo, ludibriada e confundida por obras de ficção e fantasia. Mas finalmente, o homem correto foi tocado. O vampiro se impertigou, mas o caçador prosseguiu. O Necronomicon. Saia de minha casa! Disse a criatura, pondo-se de pé e esticando o braço em direção à porta. Todo o baile fantasma se fez calar, e as velas dos candelabros cresceram em brilho e chama. As tapeçarias que forravam as paredes começaram a arder. Tenho muito que ler e pesquisar. Sua presença aqui não é mais bem-vinda. Essa entrevista aqui com o Febrini, falamos sobre o livro, falamos sobre a história do Febrini, falamos sobre o processo de criação do livro. Eu acho que mais do que falar aqui em um programa, vocês viram a construção desse projeto aí, desse livro e de outras, de tudo que está acontecendo nesse momento, né, ao longo do programa, ao longo do podcast como um todo, né? Já foram aí, sei lá, com outros programas, a gente tá no programa número qual? 200 e tantos já. É, mas eu acho que tem mais de 400 já, mano. Se for contar mais ACC, programa especial... Pelo número, vai pro 243. Mais de 400, com certeza. Só no dia do podcast a gente lançou 25 programas em um único dia. Então, pra vocês verem o quanto de loucura que a gente já fez aqui. Então é um conteúdo que a gente disponibiliza pra vocês aí com muita, com muito coração, com muita boa vontade aí. E agora é o momento de vocês apoiarem este sonho. Agora eu quero uma música de emoção aqui, por favor, Febrini. Você que já tá aqui fazendo entrevista aí. Vai, caçulinha. Vai lá, edita aí. Você só tem 8 programas pra editar. Edita isso aí. O quê? 15 vídeos no YouTube? Moleza. Edita essa parte aí. Ai, eu quero aquela música bonitinha do Steve Jobs, assim, que tem aquela música da Apple, assim, bem emocionante. Obrigada. É, beijo. É a diferença, né, que a pessoa passa pro editor. Então, galera, depois de tantos anos aí, a gente quer pedir pra vocês que apoiem, né, essa iniciativa, comprem o livro aí do Febrini, apoiem esse sonho do Febrini de ser um escritor. Ajudem aqui a gente a continuar produzindo outras coisas até pra vocês aí no futuro. Vão ter mais livros aí, outros programas. Essa semana vocês tiveram essa semana não, né? Esse último mês aí, vocês tiveram mais do que prova suficiente, vocês tiveram um monte, muito conteúdo no YouTube, aqui no ACC, foram 8 programas só de podcast aqui, editados e gravados aqui pra vocês. Então, esse é o momento de vocês apoiarem a gente, né? De mostrarem o poder da comunidade do ACC. E comprarem um livro, incentivarem e ajudar o Febrini a continuar escrevendo e a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. De qualidade, conteúdo top aqui, só conteúdo top para vocês. Mano, tá barato lá na Amazon. Para facilitar ainda mais, o livro ele tá entrando em promoção, né, a partir do lançamento desse programa, e ele vai estar por 10, 10ão, mano. 10ão é um preço tranquilo pra você ter uma história foda que vai te fazer ficar viajando, pensando na parada, imaginando como é que é as coisas. Vai ter vários momentos de discussão com os amigos e tal. E aí é isso, velho. Além da questão da compra, também tem a questão desse compartilhamento. Tipo, gente, olha, ajuda aqui, mano, R$10. Faz essa candura pra um cara que é um escritor foda e que merece a ajuda aqui, tá ligado? Sobre a questão do podcast também, pô, esse mês aí lotado de programa, como a Kel acabou de falar, sabe? E isso é é justamente esse questão de engajamento que a gente quer pra também melhorar tudo, sabe? O projeto desses 9 anos... Ele começa agora e, tipo, a gente tá querendo esse incentivo já pra, tipo, ter esse gás pra ir seguir em frente. E vai ser foda, velho. Por isso que a gente tá pedindo essa ajuda aí. E vamos comprar, velho. Tá em promoção, tá com tudo pronto, velho. É só ir lá na Amazon e o link vai estar aqui no post, vai estar nas redes sociais, no Twitter, vai estar em todo canto. E esse preço não é ilusão do Almaquio, então. Oh! A única coisa verdadeira é esse preço aí.